Segura a bronca, Mandruvá. Segura a bronca, Mandruvá. Essa música aí fala um pouco do meu passado. Talvez haja alguma pessoa que se identifique comigo aí. Tudo bem. Pode ser agora? Vamos lá então. Beleza. Rolê com os aliados no Voyage 85. Aperto o cinto, saí do campo limpo. Velho toca fitas, o som é bom. Banda zomba e da Rios e Santin Soul. O pensamento voa. Sou mais um desempregado, nunca estive à toa. Foi um rio que passou em minha vida. Não cicatrizei velhas feridas. Na nossa cara fecharam as portas. Sempre estivemos do lado de fora. Eu parei aqui no estúdio pra comemorar 500 anos de quê? Nenhuma. Comigo não tem etc e tal. Não me vejo como vítima fatal. Minha face sempre foi original. Minha conclusão sempre foi final. Sobreviver é pedra e pau. Mas vou levando e tô chegando na moral. Solino, Cris, DJ Dri, chega aí. Só vou de refri, vou beber até cair. Diz aí, Paulo Diniz, que eu tô afim de ouvir. Ghetto Jam, vai de chove pra distrair. Segura a bronca, Mandruvá. Sai da minha reta que eu quero passar. Segundo verso na moral, vou mandar então. Ouvi um louvor que ecoou lá do céu. Ricocheteou nos inocentes e réus. Quem entrou, quem saiu, quem ficou, quem partiu. Quem encontrou, quem sumiu, não faço ideia. O mesmo sangue vai correndo pelas veias. Nas ruas, favelas, campos e cadeias. Alguns manos já caíram vencidos. Tomaram tiro ou ficaram esquecidos. É tomar lá da cá, é dinheiro na mão. Prontos ou não, eis a revolução. É tomar lá da cá, din-din no bolso. Quem não tem na mão não vai restar nenhum consolo. Meu trajeto, minha evolução. Falo em união e tô de pé no chão. Seguindo em frente, eu chego onde eu quiser. Um pouco mais além, o mais que eu puder. Qualquer meio necessário. Sou humilde, não sou otário. Segura a bronca, Mandruvá. Sai da minha reta que eu quero passar. Quero ver você sorrir. Pode crer. Dê a mão, confie em mim. Como é que é? De verdade estou tudo bem. Aqui só com você. É comigo mesmo? Só com você. É isso aí. Só com você. Segura a bronca. Só pra afirmar mais uma vez. Só com você. Você acha que eu vou ficar parado em 2001? Só com você. De jeito maneiro, tá ligado? Só com você. Não vai nessa. Segura a bronca. Mandruvá. Segura a bronca. Mandruvá. Helen no Chris. Ghetto Jam.